Roma continua il suo acelerato e il suo fernala durante la turina. Tan delicados son, es que los borbones se derriten al sol, son tan delicados.